Coluna 1. Figuras dispostas de alto a baixo. O espaço entre a figura 1 e 2 é maior do que os espaços entre cada outra figura. Figura 1.1. Texto. Sem respiração. Figura 1.2. Desenho. Um amálgama dos outros desenhos, contendo variações destes e versões em miniatura dos mesmos. Por isso, seu tamanho é um pouco maior que duas vezes o tamanho das outras figuras. Sob seus cantos esquerdo e direito, dois asteriscos gordinhos estão como que pendurados, cada um por uma linha pontilhada de 4 pontos. Figura 1.3. Pausa média, notada como um quadrado preenchido com uma fermata longa de formato quadrado. Figura 1.4. Desenho. Linha preenchida com rabiscos, contendo traços verticais irregulares, similar à de uma palavra em escrita cursiva, rabiscada para que seja ininteligível. Figura 1.5. Texto. Tremer.